essa etapa da vida. Só por Deus mesmo, no passo maior que as pernas, quanto de nós no veneno. Já é comum traçantes de fuzil fal ou de fuga no golfão, na marginal do litoral. Que os pilotos do cavalo segue a risca o dilema. Nós capota, mas não breca. Sou mais um antissistema. Que pra muitos aparência vale mais que atitude. Me julgar pelo que eu tenho, é aí que cê se ilude. O fardo pesa, não queria compor lágrimas de guerra. Prefiro felicidade, progresso, paz pra favela. Não tá nada favorável. Quantos chegou no teu rádio? No salve perguntando se tá firme nos barracos. Postar liberdade é fácil, chegar no cigarro é osso. Muito oportunista, só na veia do pescoço. Quer ibope, to, leva aí de brinde toda inveja. Eu nunca me apeguei nessas fitinhas, não era meta. Pra mim é mais que uma missão. E eu vou de corpo e alma, rimando a dores, trauma. Quando a morte vem de farda, vai julga pela cor, vai atirar pra acertar. Que decepção no mar, que eu tô cansado de esperar o pôr do sol. Se vai e me traz inspiração, esperança é combustível abastecido. Eu tô firmão, humildade, pé no chão. Sempre o brilho da corrente atrai, é quente. Quantos de nós nessa vai? Infelizmente, todos querem o que cê tem, mas não quer pagar o preço. Fica fácil as juras de amor depois dos velórios. Enterro entre velas e flores, coração de gladiadores. Fábrica, depósito pra exercer rancores. Hoje só quero paz e observar o céu. Afirmar que a simplicidade pra mim é troféu. Tive orgulho quando vi as mensagens positivas. Danilo, segue firme, cê é monstrão, não desista. E que nunca falte força, fé. Seja o que Deus quiser, suas letras bate forte. É tipo lâmpada aos pés. Tem umas fitas que o dinheiro não compra, pra mim jamais entenda. Maior riqueza nessa porra é vira lenda. Ser lembrado como alguém que tentou fazer o melhor. E não ídolo da Globo que morreu em overdose de pó. Quantos menor se espelharam nos artistas? Máscara da ilusão, poder que tem a mídia, a noite cai. E a noite cai, fria. Lembra quando nós dizia nego, sucesso, dinheiro, corrompem os verdadeiros. Oh, mundo traiçoeiro, puta que pariu de novo. Essa mania de acreditar na palavra dos outros. Vou me arrepender ou aprender com a solidão. Valorizar a vida sem sombra de ilusão.